entraste no meu sono como luar entra na fonte. Traz histórias e para ele dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente um mar sozinho, ninguém na margem, ninguém no caminho, tão frio. E teu beijo mata-me a distância, ninguém tão perto do que o beijo alcança. E o meu corpo chora quando tu vai embora. Porque o teu mundo é tão longe, tão longe. Pode o céu ser tão longe, tão longe, tão longe. Se a tua voz vive em mim, deserto que fica. Sou capitão sem barco, e quando vens pela bruma acendem-se estrelas no quarto. E dizes: trago a luz das sereias, trago o canto da tempestade. E como o vento na areia, deitas-te em mim feita metade. E de repente um mar sozinho, ninguém na margem, ninguém no caminho, tão frio. E o teu beijo mata-me a distância, ninguém tão perto do que o beijo alcança. E o meu corpo chora quando tu vai embora. Porque teu mundo é tão longe, tão longe. Pode o céu ser tão longe, tão longe, tão longe. Se a tua voz vive em mim, tão longe, tão longe. Pode o céu ser tão longe. Tão longe, se a tua voz vive em mim.